Pode cair, vai. Bate bom pro Lucas aí, gente. Que isso, moleque? Canta comigo assim, ó. Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você. Me sinto artista de si. Muito sensual, hein, Lucas? Esqueço de qualquer problema. Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perto o sentido é só você chegar. Com essa vontade de... Vai, Luquinha! Vem! Valeu conhecer você. Bate bom pro Luquinha aí, pô! Valeu deixar você entrar na minha vida. Apontei meu coração e atirei a rosto. Café com arroz, café com arroz, café com arroz. Vai! Meu amor, esse amor que balança você. Vai lá, faz o corpo tremer. É o curto circuito aqui dentro de mim que explode no peito quando eu vou. Meu amor, esse amor que balança você. Faz a cuca girar, faz o corpo tremer. É o curto circuito aqui dentro de mim que explode no peito quando eu tô afim. Muito afim. Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você. Me sinto artista de cinema. Esqueço de qualquer problema. Luquinha, onde está? É aqui, ó. O meu juiz aonde foi parar? Perco o sentido, é só você chegar. Com essa vontade de... Valeu conhecer você, valeu, valeu. Valeu conhecer você, valeu. A gente se envolver, valeu. Deixar você entrar na minha vida. Apontei meu coração e atirei, apostei. Bate na palma da mão, palma da mão, vai! Meu amor, esse amor que balança você. Faz a curva, vem cá, Luquinha! Faz o corpo tremer. É o curto circuito aqui dentro de mim que explode. Vai, Luquinha! Quando eu tô afim. Meu amor, esse amor que balança você. Faz a curva, gira, faz o corpo tremer. É o curto circuito aqui dentro de mim que explode no peito. É o ponto circuito aqui dentro de mim que explode no peito. Gente, vamos aplaudir o Luquinha aí. Deus abençoe, irmão. É o ponto circuito aqui dentro que explode no peito. Esse é a Maria do Brasil, hein? Bate palma que é a Maria do Brasil. Olha isso, gente!